Jesus, esse é o meu coração. No seu caminho, me guie com suas mãos, cuida de mim, me envolve com seu calor, me tome em seus braços, faz-me sentir seu eterno amor. Esse é o meu coração, no seu caminho, me guie com suas mãos, cuida de mim, me envolve com seu calor, me toma em seus braços, faz-me sentir seu eterno amor. Fique assim, juntinho de mim. Assim, juntinho.